cada geração que for um professor já foi aluno. Ninguém nasce nesse mundo já sabendo de tudo. A obra de arte, honras, cunhas, influências que eu busco. Contemplo um conteúdo do conhecimento a estudo. Um futuro já mais maduro, presente indo importuno. Tudo aqui é tão incerto, nos pensamentos me aprofundo. Nada juro, talvez amor, só que isso é outro assunto. Em cada resposta que acho, mais perguntas que confundo. Eu futuro, claro, estudo, limpo em mim. Foi tudo misturado, sou nada, pensando em tudo. Muita calma, sem tumulto, não bate a cabeça, não seja estúpido. Você conhece as regras, escolhe seu caminho e vai fundo. Tem distúrbio, muita coisa tem preço. O valor são sempre os únicos. Desse trampo somos semente, tô colhendo os frutos. Ai gordo, dá licença, barrigudo. Dá palavras pra discuto, da função já me misturo. Tem os que quer ser destaque, a viagem. Não vi seu zica do baile, só vi passar mensagem. Racionalidade em cima da base. Respeito quem tá nativo e faz o movimento. Ser de verdade, tem guerreiro, tem covarde. Tem quem fale, tem quem age. Coragem é a raridade de ouvir, imagina caráter. Ei, pra quem tem medo, esse mundo é sem massagem. Sem massagem, só que parece que tás ganhei. Incertezas talvez, mas me orgulhei do que hoje sei. Sempre errei, cada segundo cê tem valor. Faça por amor e use ele a seu favor. Só que parece que tás ganhei. Incertezas talvez, mas me orgulhei do que hoje sei. O tempo é rei, cada segundo cê tem valor. Faça por amor e use ele a seu favor. Conflito interno verso entre coração e cérebro. Limites velhos cegos com tempo serão cobertos. Esquecidos, conservacionismo em que se contraste. Joga a eternidade na letra, mesmo que tudo pensamento cessa. Adianta auxílio enquanto os mais pobres possam desastres. Se enxerga enxugando gelo em vez de pela raiz corta a desigualdade. Não pare, não cale, repetendo uso da calamidade. Se esforça, trabalha pro resto da vida sem férias. Sempre pisar em somente gente honesta. Há tempos que vejo, essa disputa é assim, tempos transferidos. É nessa que eu entro, que quanto mais eu conheço, mais fico perdido. Eu fico atrás, sempre louco, correndo, ganhando e buscar de resposta. Quero saber, descobrir porque o mundo é grande, cheio de incógnitas. Questão de conquista, no que se avalia. Eu olho pro lado, um julga no outro, querendo mudá-la com norma tão fria. Apenas viva, acumule o conhecimento, se ninguém te tira. O mundo gira em torno de dinheiro, em torno deles pessoas vazias. E quem se confia, a quem se remete. Só mesmo absorvo o que seja útil, que já não serve. Meu cérebro esquece, pensa e prossegue. Atrofia a mente, por falta de uso é breve. Cérebro seria trocado por chip, ou que a consciência transfere. A mente padece, assim que eu vejo. Por todos os lados, de propaganda, TV que programa produtos dos pobres. Tem os desejos, eu tenho medo. A dor de nova geração, a pobreza finge. Pobre de pensar ou de raciocinar, a pobreza de espírito suja minha chinha. Só que várias fitas ganhei, incertezas talvez. Mas me orgulhei do que hoje sei, o tempo é rei. Cada segundo cê dê valor, faça por amor e use ele a seu favor. Só que várias fitas ganhei, incertezas talvez. Mas me orgulhei do que hoje sei, o tempo é rei. Cada segundo cê dê valor, faça por amor e use ele a seu favor. E quando estou no pior que sou, sei quem ignorou, sei quem dialogou, quem que não olhou e quem que apoiou. E os caras que falou no clã, isso acredito. Não é só responsa minha que trago comigo. É clã clandestino, nos conversa contrabando lírico. Novos ciclos começam, outros ritmos. Quem foi alvo hoje é quem puxa o gatilho. Não é trocadilho, não finjo. Quem nunca teve inimigo, ou às vezes um conflito. É só você sozinho, é só você sem contar com auxílio. Vamos ver se é capaz eu só fazer presbicionismo. Quando ninguém pode contar com contigo, aí cê tá sozinho, vários caminhos, vários caminhos. Só que parece que tá ganhei, incerteza talvez. Mas me orgulhei do que hoje sei, nem perrei. Cada segundo cê tem valor, passa por amor e use ele a seu favor. Só que parece que tá ganhei, incerteza talvez. Mas me orgulhei do que hoje sei, eu tem perrei. Cada segundo cê tem valor, passa por amor e use ele a seu favor.